que ser cobra criada pra sair de uma cela. Ser criado no morro ou então em uma favela. Bangu Carandiru tem muito perigoso, só dá periculoso se um jovem cair lá dentro. Vai passar grande sufoco, é tiro, porrada, facada, pancadaria, pilantragem de otário, pau de arara pra playboy que bate pau. Pilantra falso marginal, tortura, choque, guerra de quadrilha, é isso que desejam ver. Bandido na escama com bandido, enquanto eles estão rindo, cavalarias, viaturas, revólveres, cacetetes, escudo, capacetes, bomba de gás. É assim que trata um povo, meu irmão. Vida na prisão, retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado, vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado. Mas milhares de modos eles têm pra combater você. Não marque pra eles, pra depois não ser marcado por eles. Seja de maior ou menor, faz assinar o B.O. E o que é pior, matam sem dó. Estamos no abismo, marcado pela morte. Talvez por sorte, ainda estamos vivos. Violência, alvo da ignorância de muitas pessoas, resolveram seus problemas com o 3-8 e a BT. Calma, vingança não é a solução pra você. Estou com a razão, mas não te dão assistência. Tudo que querem, não conversam, usa violência. Trocam tiros com bandidos e um tiro perdido mata uma criança. Dizem que são protetores do povo e de que são a esperança. Vida na prisão, retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado. Atrás das grades é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Não adianta dizer que faz e acontece. Tem que ter a atitude e proceder pra poder viver nesse mundo cão. Entra cuzão, com exceção, e quando sai é ladrão. Escola de bandido ou não, se prevalecem do poder que exercem. Não te dão a proteção que merecem. Só querem, pretendem bater em você. Fazem fazer você dizer crimes que nem sequer cometeu. E que adianta se regenerar? Não adianta fazer você voltar pro mundo do crime, mesmo que não queira. Te arruma um argumento, um jeito de te incriminar. O criminal de o vilão inocente dessa história. Vida na prisão, retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado. Vida na prisão, retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado. Retrato falado da vida na prisão. Sou criminal de o vilão inocente dessa história. Gangue de rua atrás da memória. Esse é o retrato falado. Aí, tudo certo, é um prazer, tô me mandando. Firmeza, maluco. Tô aí pra te visitar, sangue. Aí, maluco, cheio de paz, meu irmão. Vida na prisão, retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado, vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado da vida na prisão. Retrato falado. Retrato falado da vida na prisão.